Conversas Aleatórias. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the inside, olá desde o interior de um dos estúdios de Antena Web para a emissão número 131 de Conversas Aleatórias. Tal como tínhamos avisado na semana passada, tínhamos, eu e o Carlos, para este domingo e para o próximo, ou seja, dias 22 e 29 de novembro, apenas com dois locutores, o Nuno Miguel, que sou eu, e o Joaquim Pereira, que está ao meu lado. Boa tarde, boa noite. Muito boa tarde a todos. Devido a um percalço. Depois de outros percalços, estamos aqui outra vez. O Joaquim Pereira está de volta, depois de ter chorado muito ao longo da semana. Estamos a gravar com alguma antecipação esta emissão e começamos com Hello, música da voz, com a voz inconfundível de Adele, em que, sabe porque é que eu trouxe esta música, Joaquim Pereira? Não sabe, mas sei, eu vou dizer. Senhor. Não, não sabe. Não mostrei. Porquê é que foi? Diga. Por causa daquela Adele que nós ouvimos há tempos. Não foi nada disso. Ah, é não? Por causa de um estudo que saiu há pouco tempo e eu soube esta semana. E pelos vistos tinha sido publicado no final da semana anterior, ouvi esta semana na rádio. Esta música, Hello, da Adele, o sucesso mais recente da jovem, que agora lançou o álbum chamado 25. Porque a Adele lançou o álbum conforme a idade que tem. Ah, quando, é? É, foi 19, foi 21, é muito original. É correta. Não engano ninguém. Pronto, esta música, para quem sabe minimamente inglês já foi percebendo, ela diz, olá, sou eu, estava aqui a pensar se depois desses anos todos gostarias de te encontrar comigo. Ou seja, é alguém que ficou para trás. Mas e agora, ela agora lembrou-se e está a telefonar e está, bom, eu devia ter ligado, uma milhar de vezes porque eu queria pedir desculpa por tudo o que eu fiz, mas quando eu te chamava parecia que tu, quando eu telefonava parecia que tu nunca estavas em casa e tal. E ela agora está na parte a seguir que eu interrompi. Ela estava a dizer, pelo menos, eu sei, eu posso dizer que tentei para pedir desculpa por ter despedaçado o teu coração, mas não interessa, não, já não interessa mais. O que acontece? Acontece que na vida real, esta música, isto prova a influência que a música pode ter na vida das pessoas, um estudo foi feito e demonstrou que quase 70%, não, quase 64% das mulheres que foram englobadas nesse estudo do site What's Your Price, qual é o teu preço, o jornal Daily Mail revelou que 64% das mulheres que responderam a esta, que ouviram esta música, procuraram um ex-namorado ou um ex-marido, não é? Uma tentativa de reconciliação, sobretudo com ex-namorados. Já viu o curioso disto, Joaquim Pereira? Uma pessoa que está a ouvir a música e sente-se... Quantas e quantas vezes uma pessoa ouvir uma canção, a letra dessa canção leva-nos a certos estados de alma, ou de saudade, ou de angústia, às vezes, várias coisas. É preciso, quando a letra é boa, leva-nos sempre a qualquer lado. Acaba por ser uma fonte, a música pode ser, e a letra pode ser uma fonte de inspiração. Sim, e de motivação. Uma a música pode ajudar, mas Sobretudo a letra. Sobretudo a letra é que nos diz qualquer coisa. Por exemplo, se punhas a música desta. Nada. Não deram só a música. Pronto. Sem chegar Mas era com a música. letra Agora a letra, sim, agora a letra dá-nos uma leva-nos. inspiração e uma motivação. Há pessoas que podem estar encostadas e esquecidas Às de um caminho. vezes, desculpa lá, Nuno, às vezes até para onde não deve ser. Às Sim, vezes também para tenho. sentir arrasar, tem o outro lado da conversa. Inspiração, motivação, que eu estava a dizer, uma pessoa está encostada de um determinado assunto ou afastada de alguém e de repente, por causa de uma música que ouve, sente ali uma força, não sei, é inspirada pela letra da canção e vai-se. Eu, Às por vezes exemplo, corre bem, outras vezes não. eu falo, Como em tudo. não é bem de saudade, mas, por exemplo, quando eu ouço aquelas canções La Bohème. que me marcaram na minha Juventude. juventude, às vezes eu lembro-me bocados que passei e situações que passei nessas situações. O que falta neste estudo, digo eu, é daquelas 64% de mulheres que contactaram os ex-namorados, Coisas. saber quantas delas é que Levaram acabaram avante. ou ao Consegui. contrário, quantas delas, que se era mais fácil encontrar, quantas delas é que acabaram a chorar o telefonema ou arrependeram-se. Mas isto tudo para dizer, hoje começamos com música, cuidado com os impulsos que as pessoas que vocês sentem com a música que ouvem. Pode dar certo, pode não dar. Isto foi a música já devidamente justificada, ia falar? Não. Não. Temos aqui dois insólitos seguidos. Eu não sei se ia juntar isto num insólito, numa notícia. Eu acabei de juntar num insólito porque vamos misturar aqui com uma recordação pessoal. Hoje em dia, sobretudo naquele muito famoso conflito de gerações, os mais novos dizem aos mais velhos que guardar o dinheiro, os salários ou as reformas debaixo do colchão. Ah, vocês são malucos, olha que anedota, que ridículo. Então eu vou-vos dizer o que é que foi publicado nesta quarta-feira, segundo a Deco. Mais concretamente, a revista Protest Invest, a secção da DECO, da Defesa Consumidora Protest Invest, dizem eles que, e palavras deles, mais vale deixar o dinheiro debaixo do colchão do que colocá-lo em aplicações bancárias, ou seja, nos bancos, aplicações bancárias de depósito, porque na maioria dos bancos, em Portugal, colocar lá dinheiro pode significar mesmo a perda de parte desse dinheiro. Porque em 10 bancos, talvez, calculo eu, que foram os mais conhecidos, mais utilizados, abrir uma conta especificamente para aplicar, por exemplo, 2.500 euros, um ano, significa perder dinheiro. Porquê? Porque os bancos cobram mais em comissões de manutenção da conta do que os juros, portanto, são maiores do que os juros que vai receber. Isto foi uma análise feita a 20 bancos que atuam em Portugal. Isto é caso para dizer, Joaquim Pereira, aqui os velhos mandam sobre os novos, Os porque bancos afinal. estão lá para quê? Para mamar. Não, filhos, com licença. Com licença. Mas é engraçado que tantas vezes que ouvimos a expressão, sobretudo os mais novos, ah, essa é uma anedota, meter o dinheiro num colchão, se dá algum jeito. Mais novos, não estou a falar de 20 anos, 40, 50, pessoas já dessa geração. E agora é a Deco que aconselha que às vezes mais vale deixá-lo baixo do colchão. Claro, entre aspas. Isto do dinheiro é uma coisa muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Porque as pessoas iludem-se. Por exemplo, continentes, jogos, etc, etc, etc. Fazem os descontos X. Mas esses descontos, principalmente o continente, em compras, próximas compras que façam, não Não fazem, é um desconto imediato. não é um desconto imediato. Mas quando a pessoa tem o cartão Jumbo, o cartão Continente, ou isto, ou aquilo, ou outro, e quando paga as despesas ao fim do mês, ou assim, está a pagar juros, isto e aquilo, ou outro. Portanto, se dão os benefícios de um lado, estão a levá-lo para o outro nas comissões e nos custos Sim. para tratar Todos os disso. meses comissões e depois Pô, não sei quem é credenciado, juros conclusão, credenciado. não anda cá Creditados, ninguém, não é credenciados. não anda cá ninguém para nos dar. Não é bem, pronto, lá vamos. Bom, mas era outra conversa. Também insólito. O que é que aconteceu? Aconteceu que uma mulher, no outro dia, isto foi publicado quinta-feira, portanto terá acontecido, não sei se foi de terça para quarta, pronto. Foi esta semana. Em que uma mulher chamou a polícia, a segurança pública, os bombeiros sapadores do concelho em causa. Porquê? Porque, numa noite, a mulher de 60 anos apanhou o homem a ver um filme pornográfico, às 3:30 da manhã. Acontece que ela apanhou-o a ver, e então começou a chegar-se ao homem, a satisfazê-lo, e depois quis que ele fizesse o mesmo a ela. para ficarem os dois satisfeitos para o resto da noite. E ele disse que não, porque estava cansado, porque tinha sono. O que é que a mulher fez? Chamou a polícia. Chamou os bombeiros. Isto aconteceu onde, Joaquim Pereira? Em Vila Nova de Gaia. Obviamente. Oliveira de Douro. Em grande, neste caso a freguesia de Oliveira de Douro, o concelho de Vila Nova de Gaia. E a mulher chamou a polícia e chamou os bombeiros. Já pensou, Joaquim Pereira, de cada vez que um homem ou uma mulher não fizesse o que o companheiro ou a companheira queria, acha que era razão para chamar a polícia e bombeiros? Eles iam ficar satisfeitos para socorrer estes casos. Polícia e os bombeiros que não faziam outra coisa. Desgraçados. Então não acha que eles iam ficar contentes por socorrer estes casos? E viam o filme e tudo com e o homem. E os incêndios e os acidentes. Isso não interessa. Isso não interessa que nada. É que há isso não interessa. Interessa que o homem estava a ver. Então a polícia e os bombeiros. Está doido. Não achas bonito? Isto... A polícia e os bombeiros, os polícias, não acham que iam ficar contentes de juntar-se ao homem a ver o filme? Não é? Acho que ainda queriam entrar na dança, não? Exatamente. Não, eu não percebo qual é o mal disto. Que venham mais acontecimentos destes, que é para a gente se rir um bocado e falar do que realmente é importante. Estava aqui a falar de crimes e de incêndios. O que é que se interessa? Isto é que é interessante. Bom, um insólito, que é mesmo insólito este segundo, dá lugar a um registro que é misturado com uma notícia. E agora viramos para o jornal. Foi publicado nos jornais do dia 17 de novembro, terça-feira, a falar sobre um vício que começa nas escolas e que se chama tabaco. Segundo estudos, o mais recente da Delegação de Coimbra, da Fundação Portuguesa do Pulmão e do Laboratório de Bioestatística e Informática Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, só isto ocupa para aí 6 linhas da notícia, portanto, este estudo confirma que a maioria dos jovens até os 18 anos não fuma. Entre os 3.000 e cerca de 3.300 jovens inquiridos, nota-se que 79% não fuma, sabia? Era uma noção que eu não tinha, portanto, claro que estamos a falar deste inquérito, não é o país todo. Mas quase 80% não fuma, 21% fuma, cerca de metade regularmente, consumindo em média meio maço de cigarros por dia. A maioria dos alunos fumadores, mais de metade, diz que há pais que fumam em casa. Obviamente, já vem o vício, já é hereditário. Já vem dos tempos antigos. A esmagadora maioria dos inquiridos, 96%, diz que sabe o mal que o tabaco faz. Só 58% de quem fuma quer realmente parar. São números que o satisfazem, que o deixam indiferente. Indiferente. Okay. Porquê? Não quer saber disto? Ou seja, já na minha idade avançada, já não estou para ir em inquéritos, não é mal. Se fumar um cigarro ou outro, de vez em quando, é comigo. Portanto, se não apetece a fumar, olha, paciência. Pessoas que não fumam têm as piores doenças que eu. Oh, filho. Não, isto mas, é... E estamos a falar de jovens, e estamos centrados, estaremos centrados em Coimbra. Por falar em jovens, no meu tempo, havia colegas meus, miúdos, como eu, que começavam a fumar. Uns mais tarde poderiam deixar, mas a maior parte continuou sempre. E a fumar em casa, isso foi sempre um hábito habitual. Ainda me lembro, um hábito habitual, obviamente. Um hábito habitual. Hábito. Para confirmar a situação. Eu lembro-me muito bem, o meu pai, estávamos à mesa, acabávamos de comer, principalmente quando era assim, aí, em reuniões familiares, okay. Acabávamos, mas tocam ali a fumar, e venha lá. É um vício que já era, é e vai continuar a ser. Apesar de que, eu também queria sublinhar isto, fiquei contente. Obviamente é uma amostra, obviamente é muito limitada, mas saber que até os 18 anos, se é verdade o que eles responderam, cerca de 80% dos jovens não fuma, queria que fosse 100%, mas isso são outras conversas. Agora, notícia até a nível local, que vai deixar o Joaquim Pereira com nostalgia. Também temos aqui uma recordação pessoal para contar. Acontece que no sábado 28 de novembro, foi noticiado esta semana, mais concretamente na segunda-feira, vai haver uma festa de despedida da Porto Lazer do edifício AXA. Onde é o edifício AXA? Avenida dos Aliados. Portanto, onde nós fomos ao... Exatamente, eu e o Joaquim Pereira e mais outra pessoa estivemos lá a assistir a um concerto de jazz de um trio, era um trio, não era? Um trio de Era assim. jovens da ESMAE, ou que tinham saído há pouco tempo da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo. E o que é que acontece? Acontece que desde abril de 2013, a Porto Lazer, portanto, Porto Lazer, para quem não sabe, é É uma uma empresa de secção da cultura, Câmara. de cultura. Da Câmara. Não só. Não só de cultura. Ocupou aquele edifício em abril de 2013 e então praticamente reabilitou e voltou a meter vida dentro daquele edifício, na Avenida dos Aliados, que agora vai voltar aos seus proprietários do edifício AXA para posteriormente ser vendido. O que é que vai acontecer? O Porto Lazer vai tomar conta do espaço Montepio, do outro lado da Avenida dos Aliados. Nestes dias 28 e também 29, vai haver uma edição lá nesse espaço Montepio. Mas para já, o que eu estava a falar das despedidas, após 32 meses, vai haver festa entre as 4 da tarde e as 4 da manhã de domingo. Obviamente, eu e o Olha, Joaquim Pereira estaremos lá estou às lá a 12 partir. horas. Não, hoje, Não. das 2 da tarde estamos lá. Não. Então, Eu vou para lá às 5 da noite. 5 da manhã, depois de ter acabado, sim. 11 concertos e tal, DJs e oficinas para o público infantil, arte urbana e tal, e outras coisas. É a despedida de um edifício que passei lá no exterior várias vezes já neste período e que nós próprios chegámos a estar lá precisamente em 2013 para assistir a um evento de cultura. Fica aqui a notícia. Está triste, Joaquim Pereira. Sim, porque se realmente vai acabar isso tudo, é Não, sempre. não vai acabar. Vão deixar de estar no edifício Ah, sim, AXA. também desculpa que eles vão para o Bom, Montepio. Pronto, Monte Pio. enfim, Mas é uma mais despedida. edifício, mais não. Não quero saber, É só pá. atravessar a rua. Passa à frente, exatamente. Ora bom, a última. Também é o registro do jornal. Mais uma folha de jornal. Também relativo à terça-feira. Em que diz. Isto aqui eu fico a pensar nestas coisas. Qual é o título? Mais trabalho em troca de um salário melhor. Foi realizado mais um estudo. Isto, hoje em dia, há muitos estudiosos, não Oh, é? Isto é estudo para todo lado. é uma pessoa até se vê com tantos estudiosos. Até se bem. Não, eu acho bem fazerem-se inquéritos e perguntas para avaliar a situação. O que eu questiono é depois o que é que se tira, que proveito Nada, se tira nada, destes números. nada. Real de real. A maioria dos portugueses estaria disponível para trabalhar mais horas e sob maior pressão para obter mais rendimento disponível. Esta é a conclusão principal. O estudo é o Portugal, escolhas para o futuro, de uma consultora com o nome bem português McKinsey. McKinsey. É uma quinta. Cerca de 2 mil portugueses responderam a perguntas, com mais de 18, aqui ao contrário do tabaco, aqui é mais de 18 anos. E então as conclusões dizem que os portugueses estão dispostos a trabalhar mais tempo, a sacrificar alguns dos seus benefícios sociais, isto em troca de mais dinheiro. Melhor educação, melhores cuidados de saúde, mais segurança pública e proteção ambiental. 76% estariam disponíveis para trabalhar sob maior pressão, sob o desempenho individual. É isso. Bem, sei que há aqueles preguiçosos, e eu e o Joaquim já falamos algumas Oh, vezes sobre tanta isso, vez, aqueles que vão para o tanta emprego, vez. mas não vão para o trabalho. Mas também conheço o outro lado de Oh, pessoas que já trabalham que e não vão para o emprego nem para o trabalho. vão quase para a escravidão, não é? Quase. Oh, Nuno, vão para a escravatura, porque Eu não hoje em sei. dia Sim. é só escravatura. E eu não sei se algumas dessas pessoas que já trabalham exageradamente responderam isto. Mas ler que 3 quartos, ou seja, em 4 pessoas, 3 responder que estão disponíveis para trabalhar sob maior pressão do que aquilo que já é, que eu sei, já vi, pessoas que ficam com problemas mesmo, com problemas de saúde, ficam. Stress. Eu não ia usar o stress é uma palavra em inglês. Agora é Ficam. tudo inglês. Ficam demasiado agitadas e depois para outro lado originam depressões e não sei o quê. Não sei se essas pessoas responderam isto, mas saber que em quatro pessoas, três estão disponíveis para ainda com maior pressão e para desagarrarem animais. Não há vida fora do trabalho, não há filhos, não há Nada, família, não há casa para nada, tratar. nada, nada. 18% para trabalhar mais horas. E 7% estão disponíveis para reduzir a proteção social. Mas as 76% disponíveis para trabalhar sob maior pressão sobre o desempenho individual, das duas, ou querem mesmo ficar malucos da cabeça? Ou Boa querem viagem. ir para o emprego? Ou então andam a passear até agora. Não, podem ter andado a passear até agora e agora lembram-se. Não, eu aceito maior pressão, já que eu não faço nada. O que é que diz Joaquim Pereira? Eu acho Eu estas coisas são um não. bocado preocupantes. Para as próprias pessoas, não é para mim. Isto parte do princípio. O patrão não quer pagar o justo valor que o empregado produz. Por sua vez, o empregado não produz para atingir o valor que quer. Bem, isto é um choque de interesses Interesses, um conflito. que não vai a lado nenhum. Antes de fecharmos com o registro sonoro, vamos às efemérides, espaço trazido habitualmente, e desta vez não é exceção, na semana passada foi que o Carlos trouxe duas, relativas ao dia 18 de novembro, quarta-feira. Ora bem, muito bem. Isto é para os jogadores, aqui o Nuno que é um viciado. Viciado? No Já vi o jogo, que é, já vi o que é que vem aí. no dia 18 de Novembro. novembro de 1783, foi criada a Lotaria Nacional. 12% do lucro ia para hospitais Reais. reais dos Doente. enfermos e expostos. E eu sou viciado no jogo? Desde quando? Não, porque estavas ali a jogar, mas agora é um jogo diferente. A jogar o quê? Ah, sai me piano. Agora, no mesmo dia, portanto, dia 18 de novembro de 1787, nasceu o senhor que nos fez andar a tirar fotografias. O senhor Luís Daguerre, que foi o pioneiro da fotografia. E das chapas de vidro e mais sei assim, que é muito complicado. E em 1928, 1928 precisamente, também no dia 18 de novembro, estreou-se em Nova Iorque o primeiro filme sonoro, Steamboat Willie, com o Mickey, lembra-se do Mickey Mouse do Walt Disney. Sim, isso eu sabia que o primeiro filme sonoro tinha sido com o Mickey, mas não sabia a data. 1928. Não sabia a data, o dia e o Primeiro mês. filme sonoro. Sim, Havia aqueles músicos. eu sabia. 1928, realmente, é uma realidade. Para fechar, vamos ouvir um registro em estrangeiro, língua que o Joaquim Pereira aprecia, vai já perceber qual é. Qual é? No final, vamos arranjar uma tradução rápida e comentar. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens, ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très très très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour. Ici, regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. C'est Oui? pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. Claro que isto é uma sequência dos atentados de Paris de sexta-feira da outra semana, dia 13 de novembro, que também falei com o Carlos na emissão da semana passada, rapidamente. E ele. Isto aqui é um pai a falar com o filho, que eles até são claramente de ascendência asiática, mas falam os dois franceses perfeitamente. O miúdo até já deve ter nascido na França. O filho, o repórter, era perguntar se ele sabia o que estava a acontecer e tal, tinha medo. E ele diz que há pessoas muito más e que provavelmente temos que mudar de casa. É aí que o pai interrompe e diz que não temos nada de mudar de casa, a França é a nossa casa. Não, mas os senhores, os que fizeram os atentados, são muito maus. Eles têm muitas armas e o pai diz: Mas nós temos flores, mas as flores não fazem nada, diz ele. Fazem as flores protegem e as velas também. As velas são as flores protegem, as velas fazem lembrar as pessoas que morreram ontem. Ontem, porque foi no outro sábado, pronto. Queria-se enviar algum miúdo a tentar perceber: então, armas e nós com flores, e o que é que as flores vão fazer às armas? O pai a tentar manter um calmo, e ele realmente acaba a entrevista com uma cara diferente, com um sorriso, ao contrário do que acontecia no início. E isto foi um momento bonito entre pai e filho. O repórter também teve muita sorte em captar isto, do Le Petit Journal. que além de ser ainda uma criança muito, muito pequena, ser uma ele tinha criança 6 anos, já discorria e falava. Falava francês melhor que eu. Ah, então ele também é, nasceu em França. Nasceu em francês. Ele é francês. O pai pode não ser, mas o filho é. O pai insistir que as flores e as velas derrotam as armas. E é a pergunta existencial. Derrotam, Joaquim? Perceba a parte de responder com paz, de responder sem se responder, pedir desculpa pela repetição, responder sem se responder pela mesma forma, sem atacar, sem mais armas, sem bombas. Ai, se nós tivéssemos bombas, o que fazíamos àqueles sírios e não sei o que é. Claro. Sírios, quer dizer, quem fez isto são franceses e belgas. E, é. Claro que isto é uma coisa muito antiga. Infelizmente não vem a lado nenhum. Já por isso o mataram. O Cristo veio mesmo tentar isso. Oferecer a paz. Uma lei diferente da dos humanos. Da dos humanos. Mas que encaminhou os humanos para fazerem isso. Ora, quem é que faz isso? Esperemos que... Não, a questão é que muita gente agora faz isso. Alinha no, na solidariedade, mas a responder, tu bates, mas eu não faço isso. O que eu pergunto é, e os, tal como o meu dizia, aqueles senhores mesmo maus que atacam com armas, eles não vão parar por causa de pessoas boas e com flores. Eles vão continuar a atacar. Eles já estão de tal maneira mentalizados para aquilo que não há volta. O cérebro já levou uma lavagem de tal ordem que agora não há nada a fazer. Agora segue aquele caminho e pronto. Isto para dizer e para pôr o meu ponto de vista em perspectiva e explicar bem. Eu costumo ser, eu sou pão à paz e, como costumo dizer, nunca andei à porrada na vida. Eu também sou. E acho bonito os gestos que se fazem e fizeram e solidariedade com França ou com outros países que sofrem atentados. Mas, se não se para fisicamente, e não é com teorias, nem com conversas bonitas, se não se para fisicamente, ou pelo menos tenta-se parar toda a gente, nunca vamos conseguir, se não se param os malfeitores, os homens muito maus, como dizia o miúdo, não é com flores que os vamos parar, nem velas. Eu não vou parar ninguém, não consigo. Mas entendo, e isso para explicar, para concluir a minha explicação, entendo quem queira atacar a sério as supostas bases desta gente. Não é, não costumo ser de vamos lá matá-los. Mas aqui percebo, porque se eles não são atacados e pelo menos fragilizados, quanto mais eles forem, mais dificilmente são controlados na Europa ou noutro sítio qualquer. O pior é que isto é como o cancro. Já estão as raízes noutras eu partes. Dizer, na Europa ou noutro sítio qualquer. Como a dizer, mas, não por aí, qualquer lado. Mas uma coisa é certa. Isto quebrou um bocadinho o meu raciocínio que eu estava a tentar fazer a coisa. Mas, olha, já não sei. Já se para. Era isso. As pessoas, as velas, as flores, responder calmamente. Não, não é isso. Muito bem. Então iremos. Para a semana, o Joaquim Pereira lembra-se do que ia dizer quando ouvir este pedaço de emissão. Voltaremos para o dia 29 de novembro para a emissão 132, porque esta foi a 131. Capicua bonita, não acha? Não tenho reparado. É muito linda. É muito linda. Muito lindo. Boa tarde e até 2 a 8 da gravação. Lindo porque da publicação. Da publicação, porque do dia. Da gravação é mais aqui a 11 dias. É lindo. Lindo como a gente, como nós. Como eu, você é feio. Oi, eu até trago uma máscara. Que é para os ouvintes não o verem, não é? Para não me verem. Exatamente.